gente, tão pouco preocupado com o que você pensa. Ergue a cabeça e bate de frente. Você é a solução dos seus problemas. Eles não ligam pro que você sente. Tão pouco preocupado com o que você pensa. Ergue a cabeça e bate de frente. Você é a solução dos seus problemas. Eu vejo a desunião que gera decepção, que gera a frustração, que gera mais um monstrão, que gela o coração. Se entrega a situação, sem vela, sem oração, sem trégua, sem perdão. Pelo cifrão, vários irmãos se tornaram escapácio. Quantos sonhos foram interrompidos de modo trágico? Quantas infâncias foram perdidas em um semáforo? E quantas vidas se vão em uma noite de sábado? Frios como cadáveres, imparciais como uma lápide, sem caráter, perversos e covardes. Ocultam a verdade, maquiando a realidade, fazem da futilidade uma necessidade. Não abraça, achando que isso muda com o tempo. Eles tão pouco preocupados com seu sofrimento. Que se foda se você sonha, se você tem talento. Oprimido, domesticado, tem como prêmio esquecimento. Eles não ligam pro que você sente. Tão pouco preocupado com o que você pensa. Ergue a cabeça e bate de frente. Você é a solução dos seus problemas. Eles não ligam pro que você sente. Tão pouco preocupado com o que você pensa. Ergue a cabeça e bate de frente. Você é a solução dos seus problemas. Você é tudo que imagina que é. Um monstro lutador ou simplesmente um mané. Você pode ser tudo aquilo que quiser. Paredes viram portas pra aquele que tem fé. E tudo vai mudar quando você entender que do jeito que você se vê é como os outros vão te ver. Não é pelo dinheiro, tio, não é pela aparência, mas pela forma que você enfrenta os seus problemas. A colheita é certa, toma cuidado, meu mano. Presta atenção naquilo que você anda plantando. Agradeço a Ogum por estar comigo somando. Sei que se eu cair, rapidinho me levanto. Aqui é peso pesado, dando passos sólidos, onde vermes fortalecem meu sistema imunológico. O ódio dominou, porque não entendemos o óbvio. Sem amor próprio, é possível amar o próximo. Eles não ligam pro que você sente. Tão pouco preocupado com o que você pensa. Ergue a cabeça e bate de frente. Você é a solução dos seus problemas. Eles não ligam pro que você sente. Tão pouco preocupado com o que você pensa. Ergue a cabeça e bate de frente. Você é a solução dos seus problemas.